Mother Boa, voo 1167. Controle 1, passageiro 2, 3 horas, cruzando 3.000. 2.000 pés autorizado, informe estabilizado. Gente. Salvador, voo 1167. Voo 1167, confirmo o transponder acionado. 5577, mudando para 78. Ok, voo 1167, acionando o transponder 5571. 5571, voo 1167. Agora 3.000, quando possível para o Adib 10, voo 1167. 02230, passador no completo sinal, estou agora na frequência 1.1.8.62. 2.62, obrigado. Oxana é 6213, chama o centro Recife na frequência 1251, na alterna 1.3325. 251-3325, 6213, obrigado. Voo 1167. Contato radar, sou irmão, tenho 360, saída da R. Passa para cópia, 47. Está autorizado para Barreiras, nível 200, sua decolada 10, cubra o perfil da saída Momo, código direto após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5020 no transponder, 1208, a frequência do controle. Partiu para Barreiras, 35447. 200, autorizado, Momo, pode após DCT 5021, transponder. Pode acolar de curva esquerda, 208, controle. Protejamento correto, chama quando pronto, protege. Chamará, muito obrigado. Quatro, 4463, passa nível 1.60, chame agora o centro Recife na frequência 251, na alterna 1.3325. 251-3325, obrigado, boa. Para Brasília, nível 360 está autorizado. Sou da colada 10, cumpre o perfil da saída Arbor. Transição Elefant, onde intercepta o Zulono 7, prossegue até o destino. Aciona 501 no meio, no transponder 1208, a frequência do controle. Ok, 1867 autorizado Brasília, conforme o plano de voo, porém no nível 360, para o Zulono 7. Saída Arbor Elefant, 1208, controle de saída, 501 no meio, transponder, boa noite, Nércio. Proteja mais correto, chama quando pronto, trutuxo. Chamarei. 5367, passa nível 140, chame agora o C3 Recife, 12545, alterna 134.5. Para o gol 1167. Repito, 5367. Repito, 5367. 12545, 134.5, chamando o C3 Recife agora. 345 é secundário, chamarão, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Azul 4089, na Portão 2, Ciente Carvilhete, para Vitória 387. Azul 4089, para Vitória, mantém, escuta agora da Copa, por gentileza, prepara da aula e da Ute. Para posicionamento, boa noite, amanhã 719. Autorizado, posicionamento de semanário. Solo Salvador, passageiro 2230. Passageiro 2230, prossegue de Alfa Juliette, parte 3. Alfa Juliette, parte 3. Do 170 ao gol 1167. Gol 1167, chama-se 3 Cif na frequência 1251, alterna 13325. 3325, vem a primária. Vem a primária, gol 1167. 1251, alterna 13325. 251, obrigado. Controle está 3290. Então, 3290, ação de identificação, chegada Mari, desse mantém 050, ajuste de altímetro 0013. Quem marcou, autorizado Mari, já na sua do de Mari, que tem sinal 050, identificou, então 3290, então tem informação, Julinho. Hotel Delta, ação de identificação, chegada a mar e desce manter o nível de voo 060, ajuste altímetro no 013. Controle, está 3290. Prossiga. Qual a possibilidade de voar, está, senhor? Autorizado, são 3290, vou oitavo. Oitavo, é muito grande, 3290. 167 para o táxi, 88 a bordo, 3 horas e 50, Palmas. 28, 3 horas e 50, Palmas. Prossegue, contornando o pátio, Índia Alfa, ponto de espera 118.6, altímetro marca 1013. Índia Alfa, ponto de espera 18.6, confirmando é 88 a bordo. Ciente. Obrigado. Pronto, cópia. Pronto, cópia, Sérgio. Está autorizado para Vitória, nível 340. O senhor decola da 10, cumpre o perfil da CDD Leda Eudes, onde intercepta pelo ISC 50, com curva pela direita, para seguir até o destino. Aciona 50, 195 metros, transponder 208, controle. Autorizado 340, Vitória. Vai decolar destino 0, primeira curva direita, perfil da El, Lera Eu. 50 no 5 transponder, controle 208, azul 4089, portão 2. Protegimento correto, chama quando pronto para o destino 2. Vai chamar quando pronto no 2, azul 4089. Então 3290 desça para 2000 pés, ajuste o altímetro no 0 no 3, informe o final do procedimento LS, que foi pista no 0. Então 3290, no 0 no 3, controle estabilizado. LS aqui, no 0. Papá, Hotel Delta, desça e mantenha 3000 pés, ajuste o altímetro no 0 no 3. 3000 padrão, Papá, Hotel Delta. Pedro Lima, não tenho tráfego informado no setor, mantém a regra visual no 1500 pés e confirma o estimado de pouso em João Duval. .07, frequência livre, 12345. Bom pouso. Controle, boa tarde, boa noite, 67. Boa noite, 67, contato radar, nada, colagem sul, mantém o 360, sai da árvore. 360, Árvore, no 867. A pauta é o Delta, redução agora para 2009, tráfego 1 percede, está agora a 9 milhas, final de despedida de 209. É 200, 209, papai, no hotel Delta. Boa tarde, para 3193, informação Juliette. Muito boa tarde para o Galeão, nível 360, está autorizado. O senhor vai decolar da 10, cumprir o perfil da saída da Euleda Bridge, onde intercepta peso 10, SMAP, Lufto, Barbacena. Após decolagem, curva à direita, aciona 5023 no transponder, no 208, é a frequência do controle, tá? Autorizado Galeão, 360, Landa Piston 10, da Euleda Bridge, Autorizado Luna 0 até Smart, curva direita. 5023, 1208, da 3193. Boa noite, 67, pode voar, eleva. Obrigado. Salvador, uma vez boa tarde, azul 4089, portão 2 para pushback e acionamento. Autoridade, pushback e acionamento, chama táxi azul. Vai chamar o táxi azul 4089. Autorizado o X-Ray para uma pauta não. Então 3290, completo final, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 612. 862 na 3, 290. A pauta é o Delta, deixa para 2 mil pés, ajuste altímetro no 0, no 3, informe estabilizado. 2 mil, chamará no LAC, a pauta é Delta. Bota 3547 para pushback e acionamento. Bate 3, na moto 4. Recebo 447 autorizado, posicionamento chama ataque. Chamará 47. Oscar, Pátio 54, pista que decola. Gente, mas me escuta a guarda, por gentileza. Salvador, boa tarde, passarelo 2230, autorização Vitória da Conquista. 2230, Vitória da Conquista, voz para nós. Tá. 2230, Vitória da Conquista, protocópio. Firmo. Autorizado Vitória da Conquista, decola da 10, saída Arbor, após voa direto, Vitória da Conquista, após decolagem curva direita, aciona 5040 no transponder, no 208 a frequência do controle. Autorizado Vitória da Conquista, decolamos da pista 10, Arbor, depois direto, curva direita após a decolagem. 5040 transponder, 120 decimal 8, apenas não copiamos o nível autorizado. 180, nível autorizado. 180, paciente. Chegou quando pronto para push. Valeu. Alfa Romeo Eco Alfa Oscar, pronto, cópia. Seu código está falando, eu consigo, só um minuto. Romeo Eco Alfa Oscar, está autorizado para Comandatuba, 180 é o nível, se decola da 107, cumpre perfil da saída da Euleda e após voa direto Comandatuba. Aciona 5517 no transponder e no 208 é o controle. Cotejamento correto, chama quando pro... Paracionamento de táxi, 118 metro, 1013. 3193, para pushback, acionamento 013. 3193 é o número 2 no setor, mantém, me escuta e aguarda, por gentileza. Aguarda. Salvador, Cana 3290, entrar. 3290, prossegue via Alfa no chamado da Juliette. Alfa vai chamar da Juliette, 3290. Para o táxi 354-47, 29, 6 horas, Brasília. 29, 6 horas, Brasília. Você vai seguir em frente até a saída do pátio 3, aguardando para prosseguir. Gente, até a saída do pátio 3, aguardando. 54-47. Boa tarde, Paulo Salvador. 732, quando meia, quando for possível, autorização Fortaleza, informação Juliette, portão 11. Prepara a mão no front, aguarda a cópia, tá? Bom front, obrigado. Mas 14089, COB 80, autonomia 2 horas 40 minutos, Altena Galeão, pronto para o táxi. Ingresso via Indy Alpha, quando no ponto de espera chama a torre em 118 decimal 6, o altímetro marca 1013. Jet Bravo Delta, prossiga. 18,6 no ponto de espera, vamos ver. O 35447 segue o tráfego da companhia em frente em Indy Alpha, ponto de espera 118.6, 1013 no altímetro. Voe a posição pelo para interceptar a chegada Bonf. Informe, acione a identificação, Jet Bravo Delta. Põe o modificador no 617. 3193 na escuta? Nasceu, escuta, 3193. O tráfego da companhia vai parquear no 02. Assim que o mesmo parquear no 02, coordeno com a equipe de solo, autorizado, puxo no 3. Gente, após a nave 02, autorizado, 3193. Trip, correção, tá 3216, cópia? 3216, prossiga. Autorizado para Fortaleza, 370 Anísio, seu decola da 10, cumpre o perfil da saída Momo Frote. Após decolagem, curva à esquerda e prossegue via Prisulu 19, conforme a rota. 5034 é o transponder, no 208 é a frequência do controle. 370 aprovado, Fortaleza, conforme o Fábio Vigão. Prisulu 19, até Bangu, Bangu, depois direto a Bucu, depois direto Fortaleza. Decola 10 esquerda. Momo Frot, Alciana 5034, 1208, controle, 3216. Frequência do controle é 120 decimal 8, nível autorizado é o 370. Seu contagiamento está correto, me chama quando para o push. Confirme o gate que se encontra, por gentileza, tá? Obrigado, estamos no 1-1. Forma que o pushback vai ser monitorado pela Infraero para estudos de deposição de acionamento. Suficiente, me chama quando para início do push. Obrigado. Suei, pistão no zero. Curva esquerda na proa 210. O Oxenem 141. Esquerda proa 210. Pode voadora? 1141? Ok, para sequenciamento está autorizado o voado. Oxenem 1141. Autorizado Duna, 1141. Autorização para o barulho. Gente, assim que eu receber seu plano, eu pago a sua cópia, comandante. Prepara a Elda Bridge. A Elda Bridge, obrigado. Boa tarde, Azul 4089, passa 1500 para 340. Azul 4089, contato radar na decolagem, submanter o nível 340, saída da Adel. 340, saída da Adel, Azul 4089. Então, pode confirmar só após Leda, direto Eudes? Azul 4089, Dael Leita Eudes. Grato, Azul 4089. Gavi Delta, desça e mantenha 3 mil pés. Para 3 mil pés, Eco Bravo Delta. Afirmativo, seu número 3 na aproximação, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa, curva direita. Direita na proa 225, limite voar nesta proa por 15 milhas. 225, limitar por 15 milhas. Juliette Bravo Delta descendo para 3 mil pés. Controle, boa tarde, trip 5447. Trip 5447, contato radar, sub, mantém o nível 200, saída Momo. 200 Momo, 5447. XNM 141, desse e mantenha 2 mil pés. Ajuste de altímetro 1013. Horas, Campinas, confere? Afirmo. Engenho Alfa, ponto de espera 118,5, altímetro marca agora, 1013, tem bom voo, tá? Engenho Alfa, 118,5, 3993. O Mike direto meu, permanece ainda sobrevoo, na mantecura. Sim, mantenha sim, o voo visual no setor, não aproxime mais da, do eixo da aproximação pista no zero, ok? Sim, o meu. Bravo Delta, curva esquerda na proa 200. Esquerda 200, direto Bravo Delta. Portão 3, 2, 1, 6, autorizado, pushback de acionamento, chame de táxi. Ataque 3, 2, 1, 6. Desça e mantenha 2 mil pés, a XNR 6315. 6315, 2 mil, com 0, 1, 3, reduzindo para 2, 0, 0. Afirmativo. Salvador Azul 4089. Azul 4089, chama Centro Recife na frequência 1251, na alterna 13325. 51, alternando 3325, afirme 4089. Autoridade LS, no 6141. Chené 6141. Curve à esquerda na proa 170, de forma estabilizada. Tem condição de interceptar nesta proa? Ah, sim, 170. Xené 6315, descida até 2 mil pés, de forma estabilizada, final do procedimento LS, sexo aí, pista no zero. 2000, cora 03, de forma estabilizada, 6315, X3 zero. Ok, o Xené 6315, desce até 4 mil pés inicialmente, informa o tráfego na posição de 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo sudoeste, mantendo 3 mil pés, o Charlie 402, desse aí inicialmente 4 mil, pode me descer até 2 mil. Ela vai cruzar com o tráfego agora, ao meia dúzia. segue agora pra pouso no Terra Índia, Eco Índia. Gente, Max Juliette Romeu na escuta. Romeu. O Xenem 141 completo, curva esquerda na proa 120, informe estabilizado. Já está interceptando o lote. Para 4000, com 093. Tráfego superado, a Xenem 305. Desça e mantenha 2000 pés, informe estabilizado. 2000, informe estabilizado, 6305. 141 DRS. Ciente, Oxenem 1141, 2000 marcador externo, completo sinal, chame torre na frequência 118, decimal, meia dúzia. 118, 141. Direto Bravo Delta, informa o tráfego na posição de 10 horas, 3 milhas, rumo este, passando 5000 em descida a 2000 pés. Só para frisar com o tráfego, direto Bravo Delta. 3, posição 3. Autorizado, posicionamento de metade, com a saída do 2230. É. 7, 3, 1, 9. 7, 3, 1, 9. Navegação, pro de Duna, desceu para 2000 pés, reposta estabilizada. Pro de Duna, reposta lá, 7, 3, 1, 9. Contato com o solo, tá muito baixo, faça o check rádio, por gentileza. Gordo 64, intensidade 2. Oi, suposará, confirme? Afirmo, frequência livre, Max Leta Romeu. Cinco, passa a Duna, completo sinal do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal, meia dúzia. 18,6, uma boa tarde, bom trabalho. Gordo 64, pronto, cópia. Está autorizado para São José dos Campos, nível 180. Seu decola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Ilhéus, onde intercepta Golf 677. Prossegue Eudes, Momag, Gicre, Lúvito, Toquim. Aciona 5030 no transponder, 208 é a frequência do controle. Está autorizado para Serra Bravo, Serra Juliette, nível 180. Seu decola da 10, cumpre o perfil da saída da El, Leda e Léo, se prossegue via Golf 677, conforme a rota do seu plano. Aciona 5031 no transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. a critério do comandante, para o TAC, vou chamar a torre em 118 decimal 612 e o altímetro marca 1012. A torre em 118 decimal 6 para o TAC, segundo 64. Precisando meia táxi, a bordo 104, 4 horas, João Pessoa. Prossegue, contornando o pátio, via Alfa, quando no ponto de espera, 118 decimal, meia, altímetro marca 1012, tem um bom voo para 32 e no meio. Com 1012, hein? Pátio de Alfa, 18 e meia, espera, 32 e no meio. Solo, Xenese, 145, está na Alfa. 4, 2, 2, 2, 2, 2. Mensagem veio sobre modulado, entendi o Xanemé 141, não confirme? Afirmo, de pronto na Alfa. Prossegue via Alfa e manter posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Passada 2230 no táxi, tem 43 horas de autonomia alterna, Salvador. Está autorizado até a saída do pátio 3, aguardando para prosseguir. Vai ceder passagem ao tráfego da ação e após segue a retaguarda do mesmo via Índia e Alfa como número 2. E quando no ponto de espera, torre 1,9,62, altímetro 1012. Já final do pátio 3, agora de passar, segue como número 2, pátio depois prossegue para a cabeceira, 18,6, o pátio 2830. November Yankee Mike, mantém, escuta a guarda para a copa, por gentileza, qual foi o pátio que decola? Pátio da copa 8. Mantém, escuta a guarda. Gente, apresentou alguma notificação por esse horário? Só um minuto. Um minuto, tá 3805. Boa, mantém, escuta a guarda. Tá 3805, cópia. Pronto. Autorizado para Guarulhos, 340 é o nível, só decola da 10, cumpre o perfil da saída. Dial, Leda Bridge, onde intercepta, Pesulu, no zero, prossegue. SMAP, Awake, Mike, India, Alpha, Upper Zulu, 44. Aciona 5050 no transponder, 120, decimal 8, a frequência do controle. 305 autorizado, Guarulhos, nível 340, via Amplitude 10, SMAP, Awake, mais Alfa, Amplitude 44, decola da posição 10, na saída da El, Leda Bridge. Transponder 5050 e o controle da 1208-6205. Cotejamento correto, me chama quando pronto para o push. Já está pronto. Confirme seu gate? Ok. Vou chamar a 6141, vai fazer passagem ao tráfego da Trip, ingressa via Juliette pro 01. Juliette, passagem a qual tráfego? Solo 6135, Chanel de Bruna Alfa, boa tarde. Você consegue ver a Alfa me chamando essa Juliette 6305? A Alfa chamando essa Juliette. Ajuste o altímetro 1-0, 1-2. Mari, 0-5-0, pode dar para o Mari do presente? Negativo, mantenha a chegada. Vai manter então. 4-7-4. Que bravo, papá vai manter uma escuta e vai aguardar por gentileza. Portal 9890, prepara da Euleda Bridge, aguarda a cópia. A Euleda Bridge agora. Tico 414, está autorizado voar ITAP, voa ITAP. Afirmativo. Trip 5474. November Yankee Mike, autorizado voo local, meu pé decola da 17 no corredor forte, após decolagem em curva esquerda, aciona 0260 no transponder, 1208 é a frequência do controle, November Yankee Mike. Yankee Mike, cotejamento correto, chama como pronto para o... Posição para acionamento e táxi, torre 108, decimal meio, altímetro 1012, November Yankee Mike. Oceané 6315, ingressa via Juliette para o 03. Para o 03, 6315. Tá 3805, coordenando com a equipe de solo. Assim que o tráfego da Oceané parquear no 03, autorizado puxa no 04. E agora pode o Bianca, autorizado, porta táxi 3801. Chama Recife, 1260. 1260, 5447. Papá, confirme suas intenções de voo, setor norte, corredor axé, corredor forte, confirme por gentileza. Sim, só guardando o cheque da notificação junto à sala S. Eco Alfa Oscar, chame Recife, frequência 125 hora. 1251 no Eco Alfa Oscar. Trip 5474, controle. Vai cortar essa trajetória. Está cruzando a linha do litoral agora. Ajuste 1012, desça para 2000 e voe direto turno para o ILR. 2000 direto turno, boa. Controle Salvador, 3216, perfil Momo. 3216, o controle, meu cordial. Quanto é? Tá. Papá, Mike, bravo, papá, cópia. Voo local 500 pés, decolador no 7, comprou a norte, 0127, transponder no 208, controle. Acho o controle. 0127. Bordo, acionamento é critério, me chame quando pronto para decolagem, o Mike Bravo, papá. 3805 para o táxi, com 154 a bordo, 4 horas e 15, Galeão. 154, 4 horas e 15, Galeão, você vai prosseguir via Índia Alfa, ponto de espera 118.6, altímetro marca 1012, tenha um bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 18.6, uma boa tarde, 3805. Aqui do lado está tentando convencer o melhor centro de controle do Nordeste para encurtar sua trajetória na Terminal Salvador. Mas de antemão existe tráfego, vamos manter a saída. Major, muito obrigado. O meu competente comandante aqui agradece também, obrigado. De intercepto preso Luna 0, SMAP, Lúcio, Barbacena, Toquim. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5055 no transponder, no 208, a frequência do controle. Autorizado 360, Galeão, decola da pista 10 com curva à direita, Nandael, Leda, Pris, 5055 no transponder. Vai na rota uniforme Zulu 10, SMAP, direto Lúcio, direto Barbacena, direto Toquim. É o total 9890. Estamos prontos para o pushback acionamento no pátio 3, box número 9. Autorizado, puxa acionamento de cima-táxi, total. Total. Torre 118.6, altímetro marca 1012, forma o seu caronato total aqui no final do Pátio 3, vai iniciar o puxo, ok? Fique atento à mesma e evite o sobrevoo da base aérea Salvador. Para decolagem, torre 118.6. Gol 1964, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora 1012, desça para 2000 pés e voe direto Duna para o ILS, com 1964. Obrigado, descendo Duna 2012, com o elevado na partida. Salvador, boa tarde, 5562, com o elevado na partida. 5562, é o controle. Identificou? Agora sim. IP 5626, contato radar 63 milhas afastado de Salvador, voo Bonf, distância 57 milhas, para a chegada Bonf, pista 10, ajuste 1012. Foi de Bonf, para a chegada Bonf, 1012, 1012. 3216, chame Recife, frequência 12545. 12545, obrigado, bom dia. Salvador, uma boa tarde, 3805, transfere. 3805 transfere, este é o controle Salvador. Está em contato radar após 2000, direto Leda, Leda Bride, cabelo. Ok, após 2000, Leda, grato, 3805. Trip 5474, está autorizado, aproximação ILS. Autorizado o ILS, o Trip 5474. Pedro 2230, vetoração para evitar tráfego, vou aí na proa 275, falha de comunicações, quando a 40 milhas, voar direto para a Vitória da Conquista. Pedro 2230, proa 275, caso de falha, 40 milhas, direto Conquista. Positivo. Sete ingressos no corredor Interlagos e aguarde transferência de comunicações. Controle Salvador, papapá, Mike Bravo, papá. Papapá, Mike Bravo, papá, controle. Decolado nesse momento, a inspeção da Grande Salvador, inspeção de linha de transmissão.